Salve, salve, galera! Está começando o Sound Mix número 4 e hoje o tema é diferente. O tema é videogames, music games. Então, galera, demorou, sobe o som. isso aí, galera, e até o próximo Sound Mix.